Muita gente já ouviu a frase, pior que tá, não vai ficar. É, mas não é o caso para o ex-jogador de futebol americano Lawrence Phillips. Lawrence Phillips ganhou, quando na universidade, o prestigiado troféu Heisman Trophy. Ele é um produto da universidade lá de Nebraska. O jogador está com 39 anos e está preso. Pior que tá, não pode ficar. Não, não é esse caso, não, porque no último sábado, seu companheiro de cela apareceu morto e Lawrence Phillips, que já cumpre uma pena por 31 anos, poderá ser acusado também por esse assassinato. Lawrence Phillips jogou no St. Louis Rams, na equipe do Miami Dolphins e na equipe do 49ers. Ele está preso por ter estrangulado a namorada e dirigido um carro em cima de adolescentes. O companheiro de cela dele, Damon Sowart, pegava lá uma pena de 82 anos de condenação. A pena do Lawrence Phillips era de 31 anos. Deve dobrar agora, né? É, Tiririca, no caso de Lawrence Phillips, pior que tá, pior vai ficar. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.